Descubra a sua função e faça a sua parte no reino. Corpo é isso. Corpo é isso. Nós precisamos nos posicionar, senão alguma coisa vai ficar sem ser feita. A obra da igreja não será completa e nós não podemos falhar. Eu tive uma experiência interessante lá no Chile. Vou contar para vocês, abrir um parênteses aqui rapidinho, mas que tem a ver com o assunto. Nessa viagem para o Chile, Deus me ensinou uma coisa. Várias coisas, mas uma específica no final da viagem. Lá, nós fomos para uma conferência que era de manhã, de tarde e de noite. Então, realmente, a gente não teve tempo assim para nada. Mas no último dia, já para a gente vir embora, a gente teve um tempo, e o coração de pai e mãe, o que, que ele pensa? Vamos? O que, que vocês acham que eu estava pensando? Eu tenho que levar alguma coisa para os meninos, senão não vai dar certo, né? Aí eu falei, Jesus, eu vou ter, tenho que levar alguma coisa, nem que eu passe e compre alguma coisa rapidinho, vai ter que dar um jeito. E nós fomos ver no final, assim, passar para ver alguma coisa para eles. Entramos num shopping. E todas as vezes que o Sóstenes viaja, quando ele traz alguma coisa, ele sempre traz coisas, as mulheres vão me entender, exóticas. Assim, ele não compra um presente normal. Ele sempre traz uma coisa diferente. Não, não é levando para o lado negativo, não. Estou querendo que vocês entendam que é diferente. Não o que eu nunca compraria. Pronto, fica mais fácil de entender assim. Se a mulher vai comprar assim, um brinquedo, né? Um tênis, aquelas coisas que a gente compra, né? Uma blusa, sei lá, uma blusa legal. Me ajuda aí, as mães. Essas coisas mais normais, ele compra assim, um bonequinho que você aperta e o olho arregala assim, sabe? Umas coisas diferentes. Aí, às vezes, gerava algum conflito, assim, que eu ficava assim, meu Deus. E quando ele viajava sozinho, eu já imaginava, eu já ia me preparando, né? Falei, quando ele chegar, eu não vou falar nada, deixa ele trazer as coisas, tudo esquisito, eu vou achar tudo lindo. Mas, quando a gente viajava junto, ainda tinha um equilíbrio, porque aí eu trazia uma coisinha normal, ele trazia as coisas, aí ficava mais normal. Mas isso, sim, é uma coisa que acontece, não, me incomodava, ele compra as coisas dele, eu compro as minhas, ele não liga, não, também. Mas essa viagem foi interessante, porque aí a gente estava com pouco tempo, e eu assim, eu tenho que levar uma coisa para as meninas, e ele, eu vou pensar alguma coisa para os meninos. E aí ele comprou, tal, das coisinhas assim, sempre coisas simples, mas meio loucas, assim. E eu, aquelas normais, né, já fui numa pantufinha e tal. Quando a gente voltou, e a gente foi entregar as coisas para as crianças, depois, os meninos deitaram e tal, a gente foi conversar e eu falei, Sóstenes, olha que interessante. Esse negócio de presente sempre ficava uma interrogação, porque a gente, mulher, é tentada a pensar assim, ai, meu Deus, gastou dinheiro com isso, né? A gente quer logo uma coisa prática. E aí Deus foi me falar assim, mas você está errada de pensar assim. E aí eu fui falar isso com ele, falei, Sóstenes, olha que interessante que Deus está me falando. Toda vez que viaja, você compra umas coisas assim, meio diferentes, né? E eu as normais. E ele às vezes acha, não, mas você vai levar isso, né? Às vezes faz, não, para ele é assim, ai, que coisa mais básica, né? Normal, assim. E eu falei, mas olha que interessante. Nós, como pais, vamos suprir os nossos filhos, né? E Deus vai usar a minha vida e a sua. Eu achava, eu tive que confessar, né? Assim, eu acho as suas coisas que você traz são um pouco diferentes. Fui com muito cuidado para ele entender, porque eu não estava achando ruim, estava tentando explicar. Mas, olha, o que você traz para os meninos, eles gostam. E, assim, isso vem de você para eles. E é importante para eles, essas coisas diferentes. Agora, teve uma época que eu era levada a pensar que eu até não sabia comprar, que ele comprava direito. Só que Deus falou comigo, não, você também não está errada, você também está certa. Aí eu fui explicar para ele, Deus está falando isso comigo, que eu sou fonte para os meninos de suprimento, e você também. E a sua forma de supri-los é diferente da minha. Mas a minha não é mais importante que a sua, nem a sua mais importante que a minha. As duas são importantes. E assim é lá no projeto. Cada pessoa vai ter algo para dar da maneira dela. E se ela não fizer, vai fazer falta. Porque eu falei, se você só comprasse essas coisas para os meninos, ou se eu só comprasse as minhas, ia faltar algo para eles. Vocês estão me entendendo? Nós, como igreja e como filhos de Deus, temos que entender isso. E nessa hora a gente tem que entender que todos nós vamos fluir, se a gente estiver conectado em Deus, com alguma coisa que só nós podemos dar para o reino e para a igreja. Mais um motivo para você descobrir sua função. Mais um motivo para você não deixar de fazer aquilo que você faz e que Deus te deu habilidade para fazer. Porque se você não fizer, é como meu filho que ia ter falta daquilo. A igreja, o corpo vai sofrer com isso. Vai ter falta daquela loucura sua, entendeu? Gente, isso é muito profundo. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, tanto trouxe descanso para o meu coração, quanto me fez entender algo muito superior, né? Deus, nada passa, né, para ele assim. Tudo ele quer trazer ensino para nós. Então, que você guarde esse exemplo, né? Os monstrinhos lá de apertar e o olhinho arregalar são tão importantes quanto a pantufa. Ah, não, e depois eu te conto. Ela quer saber o que mais que ele traz. Não, irmã. Pois é. Por exemplo, só dessa viagem, então, porque senão nós vamos prolongar para pro outro caminho. Ele trouxe uma pipa que ela vem embalada fininho, assim, ó. Ele achou num lugar de lanchonete, nem era loja de brinquedo. O negócio é fininho, assim. Quando você abre, é uma pipa de plástico, já toda dobradinha, com o fio já no ganchinho que segura, só encaixar. Nós vamos fazer a experiência ainda, ver se vai dar certo. Coisas assim. Mas... é... bênção também. Não é que são coisas também só de loucas, não, gente. São coisas úteis, são jogos, às vezes, algumas coisas diferentes. Mas talvez coisas que eu não visse, nem tivesse olhos para aquilo. Vocês entenderam, né? Quando chegar, vocês contam para ele. Mas conta direito, para ele não achar que eu estou falando mal. É o equilíbrio. Mas o que é, está gravado, ele vai escutar. O mais importante que eu quero deixar é isso, que como é importante, tanto ele... não deixar de supri-los com essas coisas, como eu também não. E como que o corpo precisa, todos precisamos, do que há de especial em você. Fala para o seu irmão, o corpo precisa do que Deus deu a você. Amém. Número 3. Número 1... conhecer o Deus que a gente serve. Número 2, conhecer quem somos. Número 3, conhecer o nosso inimigo. 1 Pedro 5,8. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Dá de novo uma cutucada no seu irmão aí. Fala com ele assim, ó, o diabo é seu adversário. Sabe o que significa? Que ele joga contra você. Fala para o seu irmão, ele joga contra você. Outra coisa importante. Quem é o seu adversário? É o diabo. Não é o seu marido. Não é o seu filho. Não é o seu colega de trabalho. Não é o seu chefe que te persegue. Não é ele que é seu adversário. O seu adversário é o diabo. Em João 8,44 diz assim, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Isso o diabo. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse é o nosso adversário. Homicida, mentiroso, nunca se firmou na verdade. E, além disso, em João 10,10, nós lemos que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o nosso adversário. E a boa notícia? Jesus pisou a cabeça do diabo. Jesus triunfou na cruz, nós cantamos aqui. Ele riscou a cédula que era contra nós. Outra notícia boa, aquele que está em Cristo, o maligno, não o toca. Aleluia? Mas você precisa saber que o diabo é mentiroso, que o diabo quer te destruir, que ele anda ao derredor. E ele só espera uma oportunidade para acabar com você. Eu falo isso muito lá com os adolescentes. Não se enganem. O diabo quer te destruir. E ele só está esperando uma chance. Eu ia até ler o Colossenses, que é a música que nós cantamos, no versículo 15 do capítulo 2, diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Aleluia.